sabe de nos salvar. Foi Jesus que verteu seu sangue pra nos resgatar. Foi Jesus, foi Jesus quem sua própria vida deu. Não se envergonhou. Foi Jesus, foi Jesus. Quem foi que vencendo a morte ressurgiu? Foi Jesus, foi Jesus. Quem ressuscitou e ao céu subiu? Foi Jesus. Foi Jesus quem sua própria vida deu, pra salvar a mim tão pobre pecador, e dos meus pecados não se envergonhou. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Jesus.